Você me perturba sem perceber. Não me iluda, vou te esquecer. Você me perturba sem perceber. Tudo bem, tudo mal. Nosso caso é sensacional. Leve o clima na batida. Vai pintar uma ida. Nova York, Rio ou São Paulo. Pode estar em qualquer lugar. Você.